Sendai, atingi 4.000 pés do DAN 3859. 3859, nível LS, informe estabilizado, para 2.000 pés. Para 2.000, está autorizado LS, chama estabilizado 3859. Rio 5973, decola aos 18, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, 5973, na proa de Porca, subindo a 3110. Subindo para 3110 na proa de Porca, 5973. Colono 804, agora com centro de Recife, 1288, tem um bom voo. 288, obrigado, até a próxima. Até. LS, o TAN 3259. Torre agora 18-6, tem um bom pouso, comando. 18-6, bom dia, TAN 3259. Afirmativo, assistente da Índia, já tem nossa autorização, senhor? Afirmativo, 300 pra ele, ó. Pronto, copo, senhor. 35345. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 300, decola na zero direita da El Leda. Controle 11935, transponder 5551. Afirmativo, Ilhéus, nível 300, decola no zero, com curva direita da El Leda, aproximando 5551, 19935, controle 35345. 35345, chama posicionamento. Chamará posicionamento, 5345. Autorizado pouso, pistão no zero, o vento 040 graus com 04 nós. Está livre o pouso na 10, o TAN 3859. Presente, vai com proa de parede, bate na base da turba, se mais exato. Livre? Para o táxi, Tan 3153, autonomia 4 horas e 10, POB 149, alterna Campinas. 3153, táxi autorizado via Juliette Alfa. Ponte espera no 0, chama torre 118, sinal 62, altímetro 1012. Via Juliette Alfa, no ponto espera, chama torre altímetro 1012, Tan 3153. Frequência da torre 118, sinal 62. 186, Tan 3153. Solo Salvador, é 897 da Gol para o táxi, em remota 13. Para puxa acionamento, perdão. Gol 1897 na remota 13, utilizado sendo táxi. Chamaremos, 897. Tan 3859 é no solo aos 23, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. A direita, chama o solo 121, decimal 9. Tan 3859, bom dia. Solo Salvador, um bom dia. Tan 3859, livrando a sua escuta. 359 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3859. Indicação de nível final para 150. 150 autorizado, 5514. Autorizado, 150, 3554, obrigado, senhor. Salvador, muito bom dia, 3179, tem informação de guincha. 5, chamou o solo? 5, chamou o solo? 3179. 3179, Guarulhos, informação Índia, copia? Prossiga. 3179, autorizado Salvador, Guarulhos, 340, decola da 10, direita, saída da El, Leda e Dev. Controle em 119, decimal 35, transponder 5554. Está confirmando a aerovia 50, conforme plano. 0 graus com 4 nós. Livre decolagem da 10, da 3153. Grato. 1.37 no 19.35, o transponder 5554 e aerovia Upper Whisky 50. 3179, quantas mais corretas, já puxa o acionamento. 73, agora com centro de área, 12685, tem um bom voo. 12685, obrigado, bom dia. Solo, Elton 3859. 3859, na Juliette ingressa para portão 07. Na Juliette Presta, o portão é o 073289, um bom dia. Paulo Salvador, é 897 para Gol, agora sim para o táxi. 156, 334, Campinas. Gente, Gol no 897, aguarda o táxi. Juliette Alfa, 187, saída do táxi, Juliette Alfa. 1190, tô. 1180, meia dúzia, tímetro 1010, 1012. Juliette Alfa, 28 lá, obrigado, 287. Salve, Salvador, Mike Tango, Juliette. Prossiga. 1935, bom voo. Para o controle 1935. Chamada 14-1935, bom dia, tá 3-1-5-1. O gol 1605 para no pátio 3 para pushback e saneamento. Vigilância. Ciência Salvador, bom dia, 897 da Gol para ingresso 1-0. No 897, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, o vento 070 graus com 03 nós. Alinha e decola no 0, 897. O T3153, para evitar uma pequena formação, já pode girar à esquerda a partir de agora? Livre. Obrigado, hein? No 4, agora com Aracaju 120.3, tem um bom voo. Aracaju 120.3, ó. Paulo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Apopito, Mike 4, então. Mike Apopito, autorizado, Salvador Manati, um no meu pé, decola 17, direita no corredor Axé, controle operei 119, decimal 35, aciona o padrão 0125, confira o POB. POB é 7, Autorizado lá, meu certo, decolo no 7, curva direita, vou mudar até, controle de final 35, contra o 021. Mais uma vez. Aqui é com o Victor, para mais tarde, torre 118, só menos. Geraciona, camarada, na torre para o caminho, mais uma vez. Fala do ano 605, tem alguma previsão? Teria alguma previsão para acionamento pushback? Afirmativo, tem só aguardando o tráfego puxando parte 3 em sua casa. Poderia confirmar? No 605 está autorizado, chame táxi. Chama o táxi, 605. Sou o Mike Tango Juliette, transporte um táxi com 4 a bordo, 3 horas e 13 de autonomia, alternaremos Belém. É 3 horas e 13? 3 horas e 30 de autonomia. Afirmativo, 04-030 Belém. Mike Tango Juliette, táxi autorizado via Juliette, tchau. Condicera no 0, torre 118, pessoal, minha dúvida, tchau, no 0, no 2. Táxi via Pátio Juliette, alfa, espera 18-6, o Mike Tango Juliette, tchau. 18-6, torre. 18-6, torre, chama lá Mike Tango Juliette, alfa, espera 10. Sendo 2010 na Dayon. Gol no 897, contato radar decolagem. Submantenha, subida de voo 360, sai da El. Subida da El, 360, sem restrições, 97. Centralizando 53, chame centro Recife, frequência 128.8, alterne 133.25. 128.8.133.25, 3152. Tango Juliette, Cint, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento 040 graus com 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Mike Tango Juliette. Controle igual 897, tentou desvio à direita, já retornando a radial 998. Sim. O gol 1605 está com 119 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, está pronto para o táxi. Confirme pro AB? 119 a bordo. Afirmativo, 119. Gol 1605 está capturizado via PAT 3, Juliette Alves. Torre 010, torre 118, decimal 62, altímetro no 0 no 2. Essa é a parte 3, Juliette, pode estar a chamar a torre 3186 ou no 605. Romeu Mike Tango Juliette, decola aos 36, controle 119.35, bom voo. Tango 19.35, muito obrigado, bom dia para vocês. Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette. Papa Romeu Mike Tango Juliette, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 280, saída Momo. Saída Momo, Momo, para o 280, Mike Tango Juliette. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 040 graus com 3 nós. Alinhar e decolar, no 05. No 897, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterne 133.25. 288.23.25, 897. Alternado 133.25. 288-325, obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Victor, 44 acionado para táxi. Autorizado táxi, reporta para ingresso, pistão no 7, Mike Eco Victor. Autorizado, ele reportará para ingresso, Mike Eco Victor. Gol no 605, decola aos 41, no controle, 119.35, bom voo. 109.35, muito obrigado, gol no 605. Controle Salvador, muito bom dia. É o gol 1605, saída da El. A sua escuta. Cono 605, contato radar na decolagem, sub mantener de voo 360, saída da Elf. 360, 3605. Autorizado a alinhar e decolar, pista 17, o vento 070 graus com 5 nós, Mike Acovito. Lima Bravo, qual a intenção do voo? Está no Mach 4 para 90 Sierra 28. Saindo para o Oeste Polares? Indicação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. Para 4.012, está chegando na Bonf. Firme para o Oeste Polares e a corredora já? Lima Bravo Alfa, autorizado Salvador Oeste Polares, radial 200 até 26 milhas, decola 17 direita, no Axé. O controle é 11935, aciona o transponder 0121, firmando 1000 pés. Confirmando, é 26 milhas ou 16? 26 milhas, ciente, 07 a bordo no pátio 4, corrigindo 09 a bordo no pátio 4, funcionamento táxi com torre, 118, decimal meia dúzia. Copiou o transponder 0121? 0121, o Vitor mantém-se em condições visuais, no meu pé, se aposta livrando CTR. Contra livrando CTR, pro direto lá na TISA, autorizado? Autorizado. Mike Acovito. No Bravo Alfa, bom dia, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Dia November Alfa 02 a bordo, pátio 4, autorizado voo local, no meu peço.